Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vem de um ouvinte que escreve: meu filho tem 16 anos, nunca trabalhou e está terminando o ensino médio. Quero que ele faça parte do programa Menor Aprendiz de alguma empresa. O que ele precisa fazer para conquistar uma vaga de emprego sem ter um currículo profissional e experiência? Olha, prezado ouvinte, seu filho pode não ter um currículo profissional, mas precisa escrever um para participar da entrevista. Nele vai constar o ponto alto dele até o momento, o curso de ensino médio. E se ele tem um bom histórico de notas, tire uma cópia e anexe ao currículo. Isso dará consistência e as empresas interessadas poderão comprovar que ele é mais do que um bom aluno. Se em algum momento ele participou de alguma atividade não remunerada ou voluntária, coloque no currículo também. Se tiver referências de algum professor da escola, peça autorização dele e coloque o telefone para contato. Quanto à entrevista, uma das palavras-chave é aprender. E para isso ele vai ter de convencer a empresa que a oportunidade, outra palavra-chave, se for dada a ele, será encarada com muita seriedade. Boa sorte ao seu filho. Pense nisso, enquanto lhes digo, sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.